Romeu Lima, na proa de Duna, reporte de onde descida. Autorizado, os trem, por favor, Romeu Lima na presente, frio Nordeste, o vento no 00 graus e no 09. Autorizado na presente, Nordeste, o papá Romeu Lima. Copiado com controle, 1935, Papá Romeu Lima. 1935, grato, um bom domingo, senhora. Também. Controle de Salvador, muito boa tarde. Seu triplo Papá Romeu Lima, decolado da 17 com Pro Nordeste. Triplo Papá Romeu Lima, litoral norte, 500 pés. Litoral Norte, 500 pés, vai reportar 20 milhas fora do Papá Romeu Lima. Realizador visual com Salvador, 3603. 3603, torre 186. 186, ainda que é pouco. Salvador, boa noite, está 3603. Está na final. Daqui a pouco vai estar baixado e travado. Copiado, está 3603, reposte certo. Reportará. Afirmativo. Externo baixado e travado, 3603. Livre pouso não no zero, vento no zero, zero graus, 1-0, nós. Livre pouso. Gol no 601 para pushback, saneamento, posição 7. Autorizado, gol no 601, chamo para o táxi. Lá para o táxi, gol 1601. 3603, no solo aos 36, nível direito, nível 1219. 1219, livrando direito, 3603, boa noite. Salvador, boa noite, já está 3603, livrando esse corpo. 3603, táxi lento, via Alfa e mantém a posição na Cidade Juliette. Via Alfa, mantendo posição do seu Juliette, tá? 3603. Prossiga. Mais 2 minutos para posição coral, cabe de Alves, descida. Aguarde coordenação com o Léo. Sim, vai aguardar, Ótimo Quebec. Para o táxi, segura 601, está contando 23 horas 55, POB 178, está treinando Campinas. Copiado, o gol no 601, está livre o táxi pelo pátio, ingresso na táxi Way Índia, na segunda à direita. E posso esperar dar 1-0, chame a torre em 18-6, o ajuste chamei 9, boa viagem até a volta. 1-009, via pátio Índia, posso chamar 18-6, obrigado. O TAN 3603, o portão é 07, fica atento à aeronave da Gol. Sim, portão 07, fica a aeronave da Gol, 3603. Alô Salvador, boa tarde, é o 5241. Paciente tem informação, Romeu, autorização com CIS 380. Gente, TRIP 5241, eu tenho autorizado aqui o 340. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aguarde. Salvador, gol 1940 para o pushback de acionamento no portão 5. Gente, gol no 940. Aguarde só um minutinho, passagem de um Airbus da TAM que já está aqui na Juliette. Após o Airbus, coordene com a equipe de solo e iniciei o pushback no 5, chamando para o táxi. Paciente, então, aguardar a passagem da aeronave, após em coordenação, está livre, chamará para o táxi, gol no 940. Salo Salvador, trip 5241, copia 340 para Confins. Ok, trip 5241, autorizado Confins, nível 340, pista 10, decola, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, e após Bridge, DCT Confins, controle 19.35, e o transponder é o 5040. Trip 5241, está autorizado com 15 nível de voo 340, decola da pista 10 com curva à direita, saída da EL, depois Leda, DCT, Bridge, DCT, Confins, controle 11935, transponder 5040. Correto, chame pronto no pátio 3, o Trip 5241. Vai chamar quando pronto para posicionamento, Trip 5241. O voo 1273-03 para pushback acionamento. Autorizado, gol no 273, chama para o táxi. Chamará. Papá Romeu Lima, confirmando seu estimado de pouso, por favor. Romeu Lima, mais 8 minutos. Seguinte, frequência livre para coordenação. Tem uma cenário articular para pouso na manchete aqui? Gente, será reportado a todos, reporte visual com a pista. Eu lembro, entendeu, se está livre iniciar o procedimento aqui ou passar visual com a pista? Mantenha a pro de Duna para interceptar a sinal. Então, se pro de Duna. Controle, a pergunta anterior foi ao Papá Romeu Lima, tribo Papá? Não, não, é o Papá Triplo Romeu Lima. Ah, senhor. O Papá Romeu Lima está livrando essa terra agora, mas tudo de bom, senhor. Sim, de frequência livre. Livre, um bom domingo. Boa. Salvador, boa noite, gol no 601. 601, contato radar, subo 360. 360, 601. Alô, Salvador, gol 1940 para o táxi, tem 188 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia alterna ao Galeão. Copiado, gol 1940, táxi à direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste 69, boa viagem. 7 livre, táxi à direita, após Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 18.6, 1019, o ajuste, muito obrigado, uma boa noite. 1273, Dago 165 a bordo, 3 horas e 30, alternando cabinas para o táxi. Alteado, gol no 273. Será ultrapassado pelo Boeing da companhia. Siga o mesmo, via Índia. E no ponto de espera, 18612 a torre, o ajuste 69. Boa viagem. Aí, viu, tráfego da companhia, na Índia, 1286. O gol 1273. Salvador, boa noite, gol 1940, próximo ponto de espera, 1-0 pronto. 1940, autorizado alinhar e decolar, 1-0, vento 110 graus, 1 dúzia nós. Autorizado alinhar e decola, pista 1-0, gol 1940. Romeu Lima, chame a torre 186. Gol 601, Recife, 3325. 3325, obrigado. Missão já era certo, possível, mais pela direita. Ok, modificadas 47, jacuzzi na final da 17, o vento de 110 graus com 10 nós. Romeu Lima. Romeu Lima. No 273, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol no 273. V40, decolou os 48, chame controle em 119-35, uma boa noite. 487, 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1940, decolou, passando 1600 metros agora. 940, contato radar, subo 360. Contato 360, gol 1940. Autoriza direto da Elda presente pro gol 940. Autorizado. Autorizado direto da Elda, center. Leão Lima na base da Aracete, base travada. Livre pouso na 17, 100 graus com 10 nós, o Romeu Lima. O Lima, o balizamento tá bem fraquinho, né? Confirme. O balizamento tá bem fraquinho. Vou aumentar o brilho dele. O 1273 livre decolagem, pista no zero, uma centena com 10 nós. Livre decolagem, gol 1273. Afirmativo. Na base, para acionamento, Galeão, uma centena. Só confundindo a parte de autoridade, não é isso? Afirmativo. Ok, Rosário 2309, Porto Seguro, uma centena, na Golf 677. Decola da pista 10, curva direita, saída Coral. Controle 19-35, o código é o 5447. Está no base da autoridade, decola curva direita, saída Coral. Transponder 5447 pela Golf 677, o destino é Galeão. Ok, eu vou checar aqui então, porque o plano que a gente tem aqui é para Porto Seguro, só para Porto Seguro. Eu vou dar uma checada aqui, aguarde. A gente já fez CHG aqui na IS Militar, que já passou para Civil, está chegando aí para vocês. Ok, gente. Seu solo, o 5-1, táxi livre, uma boa noite. 73 decolou 5-1, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Controle Salvador, 1273. 1273, contato radar, Salvador 360. Contato radar 360, 73 gol. O 940, chame Recife 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, gol 1-9-4-0. Solo é o 2309 da Força Aérea. Ok, eu vou acertando então, Golf 677, pega o pista 0 com o direito, saída Coral e só confirmando o destino então Galeão, ok? Considere Galeão a partir de agora, frequência do controle 19-35, código 5447 permanece. Ok, 5447 permanece, destino final Galeão, 1935 é o controle, está iniciando o táxi. Ok, para acionamento, táxi 1-8-19-12, confirma o meu número de pessoas, vamos lá. Tá com 7. Senta. Salvador, é o Força Aérea 2309. 2309, táxi autorizado, reporte para ingresso na pista. Ok, tá com táxi autorizado, reportará para ingresso. Escorpio 3197. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Bael, aposão Leda. Boa posição BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Apresumo 16, Groove, Apresumo 14, Tokim. Controle 19.35, código 54, corrijo, código 5047. Tá 3197, autorizado Galeão, 360, Upper 850, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Barbacena. Colégio da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, controle 11935, transponder 5047, da 3197. 4, estacionamento táxi. Chamará para o táxi, do 3197. Chamará o pushback melhor dentro, ok? Chamará. Solo Salvador, trip 5241, está pronto para posicionamento, posição 0643. Solo, reporte para o táxi. Autorizado a reportar para o táxi, trip 5241. 273. Chame Recife 3325. 3325, voo 1273. 09. Ele vai ingressar e reportará. Salvador, boa noite, bom no 776. 776, boa noite, desça para 2000 pés, chegada na área, ajuste 1009. Desce para 2000 na chegada na área com 1009, ou no 776. Tá alinhado e pronto, 2309. Livre decolagem, 120 com 1209. Vai iniciar.